Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos para a leitura do nosso livro, Em Busca de Deus. Descubra o Deus pelo qual o seu coração anseia. Livro escrito por Sean McDowell e Stan Jens. Leitura autorizada pela BV Books. Hoje, começaremos o nosso capítulo 3, Em Busca da Verdadeira História. Não muito tempo atrás, Steve Jobs, o cofundador e diretor executivo da Apple, fez um pronunciamento que abalou o mundo. Pela segunda vez em sua carreira, ele estava se afastando de sua rotina como chefe visionário da empresa, que é indiscutivelmente a mais influente e genial de todo o planeta, devido a uma licença médica. Comentando a sua influência, não só no ramo da tecnologia, mas na cultura como um todo, o jornalista Andy Grove escreveu: "Tão extraordinário como Steve Jobs é, em incontáveis maneiras, designer, inovador, líder, implacável e exigente, a sua qualidade mais singular tem sido a sua habilidade de articular uma forma perfeitamente secular de esperança. Nada exemplifica mais essa habilidade do que o logotipo inicial da Apple, que esparramava um arco-íris no próprio arquétipo da falha e da queda humana, a fruta mordida, e fez dessa a marca da promessa e do progresso." Crowe se chama Jobs de evangelista. Desse tipo de progresso, o perfeito evangelista, porque ele não teve nenhum tipo de esperança concorrente. E que tipo de esperança Steve Jobs tem oferecido? A melhor explicação vem de suas próprias palavras em um discurso de formatura que Steve Jobs fez na Universidade de Stanford, após seu diagnóstico de câncer inicial em 2003. Eis a sua opinião sobre a vida, morte e esperança. Ninguém quer morrer. Até mesmo as pessoas que querem ir para o céu não querem morrer para chegar lá. Ainda assim, a morte é o destino de que todos nós compartilharemos. Ninguém nunca conseguiu escapar, e assim é como deve ser, porque a morte é muito provavelmente a principal invenção da vida. É o agente de mudança da vida. Ela limpa o velho para abrir caminho para o novo. Nesse momento, o novo é você, mas algum dia, não muito distante, você gradualmente se tornará velho e será varrido. Desculpe ser tão dramático, mas é a verdade. O seu tempo é limitado, então não gaste vivendo a vida de um outro alguém. Não se prenda a dogmas, que é viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixe que o barulho da opinião dos outros cale a sua própria voz interior. E o mais importante, tenha coragem de seguir o seu próprio coração e a sua intuição. Ele, de alguma maneira, já sabe quem você realmente quer se tornar. Esse é o evangelho segundo Steve Jobs. E na avaliação precisa de Crouch, é o evangelho da era secular. Também porque ele não se baseia nem em um conjunto estabelecido de ensinamentos de uma determinada religião, nem se apoia na revelação. É uma mensagem existencialista que muitas vezes aparece em filmes como A Sociedade dos Poetas Mortos, Sim Senhor e Os Agentes do Destino. Tal visão vem direto do coração, responsável por ninguém e ancorado em nada. Se você fosse categorizar essa verdade em uma das teorias que exemplifico no último capítulo, essa visão se enquadraria perfeitamente na categoria "A verdade é o que eu sinto". No entanto, esse é o evangelho para milhões de pessoas, incluindo aquelas que afirmam ter um relacionamento pessoal com Deus. Na realidade, nada disso é novidade. Você poderia dizer que a visão da vida de Jobs é uma combinação do dito popular "seria verdadeiro a si mesmo", "seja verdadeiro a si mesmo", e do provérbio antigo "coma, beba e seja feliz, pois amanhã morreremos". Isso não é nada original, mas parece bastante contemporâneo e convincente para pessoas que cresceram em um mundo carente de esperanças. Mas, com uma vasta gama de maravilhas tecnológicas ao seu alcance, o único problema é que a novidade tecnológica de hoje é peça de museu de amanhã. Nada dura para sempre. E no caso do acessório mais moderno, ele não dura nem mesmo um ano antes do outro melhor e mais rápido aparecer no mercado. Não sabemos quanto a você, mas para nós isso não parece muito esperançoso. A verdadeira história e o Evangelho. Enquanto continua procurando pela verdade em sua busca por Deus, o que você realmente está procurando é ter um relacionamento com Ele e uma história verdadeira, uma história que você possa viver, uma história que tenha um sentido, não somente para essa vida, mas para a vida de quem está por vir. Coma, beba e seja feliz, pois amanhã morreremos. Não é uma história boa e bastante para você. A história de Steve Jobs pode até ser o Evangelho era secular, mas não é a história verdadeira. Na verdade, a verdadeira história está relacionada ao Evangelho. Mas não é o tipo de Evangelho que você está imaginando. Se você é como a maioria das pessoas, que é igual ao Evangelho à religião, a qual a maioria das pessoas pensa ser repleta de regras e regulamentações, por isso quando você escuta o termo pregar o Evangelho, naturalmente pensa em evangelistas impetuosos agindo os braços, agitando os braços, suando como loucos enquanto dizem às pessoas que elas irão para o inferno e se não pararem de pecar e começarem a seguir um monte de regras e regulamentações. Bom, estamos aqui para lhe dizer que essa interpretação do Evangelho é enganosa. Em sua raiz, Evangelho significa boas novas ou boa história. Portanto, pregar o Evangelho é simplesmente contar uma boa história, e qualquer um que tenha uma boa história para contar poderá se tornar um evangelista. Nesse sentido, Steve Jobs é um evangelista da Apple e do imenso mundo da tecnologia. E a sua boa história é o novo que está na moda. Por isso, aproveite a juventude o quanto puder, pois um dia você envelhecerá e depois morrerá. Em comparação, a história cristã são as boas novas que anunciam Deus estendendo a mão para aqueles que viraram as costas para Ele e mostraram um caminho para um relacionamento eterno com Ele pela pessoa e obra de Jesus Cristo. Esse Deus santo e perfeito iria querer se unir às pessoas imperfeitas e pecadoras e oferecer um caminho para consertar as coisas, um caminho bom demais para ser verdade. Deve ser uma pegadinha, não pode ser verdade. Tudo é muito simples e é por isso que isso provavelmente muitas pessoas olham com maus olhos para a história de Deus e tentam compor uma história humana como a de Steve Jobs e de muitos outros. Aparentemente, isso soa muito bem porque você está no centro e trata-se somente de você vivendo uma boa vida, ajudando os outros e sentindo-se bem com você mesmo. Você ainda é espiritual, se quiser ser, mas definitivamente não é religioso. Espiritual, porém não religioso. Nos últimos anos, diversas pesquisas têm sido feitas por organizações respeitáveis, incluindo a Barna Research Group e a Lifeway Research e a Pew Forum on Religion and Public Life, a respeito da condição espiritual dos jovens adultos. Seus resultados estão bastante de acordo. 2/3 de todos os jovens adultos consideram-se espirituais, porém não religiosos. E o que significa? Desde que as estatísticas contem a história das pessoas que se definem espirituais, porém não religiosas. 65% raramente ou nunca orou com outras pessoas e 38% nunca orou sozinhas. 65% nunca frequentou igrejas. 67% não lê a Bíblia ou qualquer outro texto sagrado. 50% não acredita que Jesus seja o único caminho para o céu. Então, que tipo de espiritualidade é essa? Ela pode até não incluir certas atividades e crenças que têm sido tradicionalmente associadas à espiritualidade, mas não abrange a fé, que permanece como os principais assuntos na nossa cultura. Políticos, atletas, filósofos, culturais, professores, artistas, músicos, Quase todo mundo tem algo a dizer sobre fé, relata Barna. Mas, assim como os nossos valores fundamentais e suposições de nossa nação continuam a mudar, transformam-se também as nossas ideias sobre fé e espiritualidade. Muitas das nossas suposições básicas já não são mais firmes ou previsíveis. Essas são as questões que as pessoas que levam a espiritualidade a sério estão enfrentando, e você talvez seja uma delas. Em nossa busca por Deus, você pode estar pensando, se a fé cristã que lhe foi passada quando era criança ainda é relevante nos dias de hoje. Há uma geração atrás, não havia uma religião na América, mas tudo isso mudou nos últimos 20 anos. Vivemos em um mundo multicultural, com ideias pluralistas que surgem de uma variedade de religiões e crenças, incluindo a crença de que Deus não existe. O cristianismo, sistema de crenças que surgiu após a figura histórica de Jesus Cristo, não possui o apelo que já tiveram um dia. Não por causa dos ensinamentos, mas por causa das práticas. Embora não tenha nenhum problema com a história cristã, muitos jovens adultos veem o cristianismo em harmonia com os direitos políticos, principalmente em assuntos de cunho moral, como a homossexualidade. Eles veem os cristãos como pessoas intolerantes e hipócritas, e não querem fazer parte disso. Então, eles se afastam do cristianismo, abandonam as igrejas e fazem de tudo para defender uma estrutura moral e filosófica que seja autossatisfatória. Não muito diferente do Evangelho, segundo Steve Jobs, George Barna observa desta forma. Em última análise, em uma cultura em que as pessoas estão ocupadas, distraídas, confusas e tentando manter sob o controle, há menos lealdade para com a fé do que com si próprio. O propósito da fé, para muitos americanos, não é tanto em descobrir a verdade ou relacionar-se com um Deus amoroso e louvável, quanto estar feliz, bem-sucedido, confortável e seguro. Para uma crescente porcentagem de cidadãos, o senso de espiritualidade deles facilita mais esse resultado do que o cristianismo. Sendo honesto sobre a fé. Seria fácil assumir que muitas dessas pessoas espirituais, porém não religiosas, são totalmente egocêntricas e correm o risco de perder o contato com Deus. As tendências encontradas neste grupo parecem apoiar isso, principalmente quando consideramos que 2/3 dessas pessoas espirituais, porém não religiosas, não estão engajadas em atividades tradicionalmente consideradas como atividades cristãs. Por outro lado, que bem faz a oração, a participação na igreja e a leitura da Bíblia, quando feita sem obrigação, mas com sincera entrega do coração. Portanto, ser espiritual, porém não religioso, trata-se menos de virar as costas para a verdadeira história de Deus, e mais da frustração com o fato de a história ter sido distorcida por aqueles que contam e vivem nela. Concordamos com o pastor Mark Driscoll, que acredita que esses jovens espirituais, porém não religiosos, estão simplesmente cansados de toda essa hipocrisia que tem visto nas igrejas ao longo da última década. Tudo o que eles querem é uma fé honesta, ou, adequando-se ao contexto deste capítulo, eles querem a história verdadeira. Driscoll faz essas astutas observações. Muitos jovens estão atrasando as principais decisões da vida até os 30 anos de idade. Desde carreira, casamento e filhos, até um conjunto de crenças religiosas quais irão aderir. Subsequentemente, a ambiguidade e incerteza deles a respeito da doutrina cristã não é de surpreender à luz de toda a sua vida. Jovens são comprometidos com as igrejas, não são construídas para eles, e sim por eles. Talvez eles estejam abandonando as igrejas que não têm um ensinamento bíblico claro sobre as questões da vida, para encontrarem igrejas que tenham. Eu uso as mídias sociais para conversar sobre as coisas que realmente importam para eles, como servir aqueles que são pobres e carentes. Jovens estão sendo honestos sobre a fé. Os dias de se sentirem pressionados culturalmente para aderirem ao cristianismo já se foram. Não é que esses jovens adultos espirituais, porém não religiosos, estejam abandonando Jesus. Na verdade, eles apenas não estão entusiasmados com o cristianismo. Deixo vocês com a meditação dessa primeira parte do capítulo 3. Beijo, beijo e até amanhã, se o Senhor permitir.